Não sei por que as lágrimas insistem em molhar o seu sorriso tão bonito. Se é tristeza que invade a sua alma, só Jesus possui a calma que ameniza o seu sofrer. Eu não sei por que você lamenta tanto. Se as dores mais cruentas Cristo já levou, pendurado no madeiro foi pregado pelos meus e seus pecados. Tudo isso ele pagou. Se você está chorando nesta hora, saiba que suas lágrimas ele enxugará. Não tema, creia agora, com certeza que a vitória hoje mesmo vai levar. Não tema, creia agora, com certeza que a vitória hoje mesmo vai levar. Eu não sei por que te lamentas tanto. Se os dolores mais cruentos nos levou o Senhor, foi clavada em uma cruz e humilhada por meus pecados e os tuyos. Todo isso é do pavor. Se estás llorando em esta hora, sepas que tus lágrimas ele secará. No temas, cre ahora, seguro que la victoria hoy mismo llevarás. No temas, cre ahora, seguro que la victoria hoy mismo llevarás. Não tema, creia agora, com certeza que a vitória hoje mesmo vai levar. Não tema, creia agora, com certeza que a vitória hoje mesmo vai levar.